Amiga, você me conhece, eu já fui boiadeiro. Conheço essas trilhas, quilômetros, milhas, que vêm e que vão pelo alto sertão, que agora se chama não mais de sertão, mas de terra vendida, civilização. Ventos que arrombam janelas e arrancam porteiras, esfora de prata, riscando a fronteira. Selei meu cavalo, macula no faro, andando ligeiro, um abraço apertado, suspiro dobrado, não tem mais sertão. Os caminhos mudam com o tempo, só o tempo muda o coração. Segue seu destino, boiadeiro, que a boiada foi no caminhão. A fogueira à noite que desnuga o pão, o banheiro, a moda, o mate, a prosa, sabe, assina o caos e onça, nem mais não. Tempos e vidas cumpridas, pó, poeira, estrada, histórias escondidas nas encruzilhadas, noites perdidas no meio do mundo, mundão cabeludo onde tudo é floresta, campina silvestre, não caba não. Saiba, bom, bom viajante, nada é distante. Um bom companheiro, não conto dinheiro. Existe uma vida vivida, sentida e sofrida, de vez por inteiro. E esse é o preço de eu ser brasileiro. Os caminhos mudam com o tempo, só o tempo muda o coração. Segue seu destino, boiadeiro, que a boiada foi no caminhão. A fogueira à noite redes no galpão, o paieiro, a moda, o mate, a prosa, sabe, assina o caos e onça, tem mais ano. Os caminhos mudam com o tempo, segue seu destino, boiadeiro, que a boiada foi no caminhão. A fogueira à noite, redes no galpão, o paieiro, a moda, o mate, a prosa, saga, sina, o caos e onça, tem mais não.